Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leo Nocetti. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube para você através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E vamos para 60 minutos do que mais interessante aconteceu no mundo esportivo nesse final de semana. Aí temos muita coisa para falar aqui na programação de hoje. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde de segunda-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, então, você sabe que pode acompanhar a gente pelo 107,9, se você está em Rio das Pedras. Você também pode acompanhar a nossa programação também pelo nosso site, tanto no ao vivo, no www.rivoxfm.com, quanto no gravado, né? O nosso programa está gravado e depois de 15 minutinhos de que acabou, ele já é publicado e fica disponível para você ouvir a hora que você quiser e aonde você quiser. Então, a gente começa o programa de hoje dizendo que você não tem desculpas para não ouvir a nossa programação. Então, ouça a qualquer lugar em qualquer lugar e a qualquer hora a nossa programação. Vamos começar o programa de hoje falando sobre os jogos do final de semana. No sábado, no estádio Massud Curi, tivemos o Canabres fazendo 7-2 no interior paulista. Olha que vitória esplendorosa da equipe do Canabres. Também, no mesmo horário, teve os dois jogos às 15h30 do sábado. Tivemos no poliesportivo o Atlético Rio Pedrense fazendo 5-1 na equipe do Favela Serra. E no domingo, pelo Campeonato dos Veteranos, tivemos a Serra e o Maracujá Mecânico empatando em 3-3. Olha que jogão! A Serra chega ao seu décimo ponto e praticamente garante passagem à próxima fase. O Maracujá Mecânico vai a 6 pontos. E o Atlético Rio Pedrense bateu aí a equipe do Amigos Futebol Clube por 3-1, gol do Mike Clayton, gol do Gilson e gol do Roger, e continua vivo na briga por avançar a próxima fase do Campeonato Amador dos Veteranos, professor. Ah, sem dúvida, né, o campeonato tá pegando no abril agora, vai definir aí o semifinalista. Então, realmente, bastante gol, né, a gente viu aí 7 gols aí no campeonato, 10 gols no campeonato, 3-3 e 3-1, 2 bons jogos, e vamos torcer para que continue assim. E também os jogos amistosos, né? Tivemos aí 2 jogos, 4 times jogando aí, movimentando a cidade de Rio das Pedras, os esportistas que gostam de jogar. Portanto, parabéns a todos que fizeram o futebol, independente da vitória, independente de ter vencedores, né? Mas eu acho que o mais importante é poder praticar o futebol, e isso nós tivemos aqui no final de semana em Rio das Pedras. Parabéns a todos. Parabéns a todos aí das equipes que estão fazendo a festa no futebol Rio Pedrense. Daqui a pouco tem Campeonato Amador começando, as equipes se organizando, começando a montar o seu grupo. Daqui a pouco vai ter um sorteio, a gente vai passar aqui os times pra você. O sorteio, se eu não me engano, fica pro dia 9, eu acho, a gente vai passar o sorteio aqui para você, professor. Ah, eu tô vendo aqui a Mauri, artilheiro lá do Rio Pedrense, né? Marcou 2 gols, Mauri. Parabéns aí pela partida, parabéns ao Toninho, que é o nosso correspondente do futebol amador aí. Um abração a todos lá do Clube Atlético Rio Pedrense, que tem jogado toda semana, né? E tá aí, parabéns a todos aí. Com certeza, o Mauri tá se inspirando, o Andrés Rios lá do Vasco tá marcando todo o jogo também, rapaz. Vamos lá então. Agora a gente passa uma notícia que não é tão legal da gente estar falando aqui na nossa programação, mas como é a nossa profissão, a gente tem que falar, infelizmente, de notícias ruins também. Aos 54 anos, morre Beto Campos, ex-técnico do Novo Hamburgo. O Beto Campos morreu na madrugada dessa segunda-feira em Santa Cruz do Sul, na sua casa no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Ele tinha 54 anos e sofreu um infarto enquanto dormia em sua residência. Beto Campos foi campeão gaúcho em 2017 com o Novo Hamburgo, onde trabalhou até março desse ano. O corpo será velado em Santa Cruz do Sul e enterrado em São Borja, cidade natal do treinador, que é de se lamentar. Um cara muito inteligente, conseguiu um feito histórico, que é ser campeão com o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho de Futebol, coisa que uma equipe do interior não conseguia desde o Caxias de 2001 com o Tite. Então, era um cara muito inteligente que infelizmente acabou não dando certo nas equipes do patamar acima, talvez porque pegou times baleados, como por exemplo o Náutico, o Criciúma. Mas, infelizmente, o Beto Campos nos deixa aos 54 anos, professor. Um bom treinador, um treinador aí que você já falou muito bem aí, o histórico dele, vitorioso pela carreira dele, trabalhando em pequenos clubes, mas conseguindo levar esses clubes ao título. É uma pena, um treinador jovem, 54 anos ainda, né? Mas que chegou a ver a hora dele, que Deus conforte o coração da família enlutada, dos amigos, e a vida que vai seguir sem o Beto Campos, que foi um profissional que deixou aí um belo legado de um trabalhador do futebol. Felizmente, mas é isso aí, a vida que segue, e vamos tocando a barco, que descanse em paz o Beto Campos e que Deus consiga confortar o coração de todos os familiares, todos os amigos do Beto Campos. Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque a gente tem o primeiro finalista do campeonato definido, professor. É o Ferroviário Atlético Clube do Ceará. O São José até venceu, professor. O Zequinha fez 1-0 com 3 minutos de jogo, 2-0 com 20 minutos de jogo, mas não conseguiu o terceiro gol que garantiria a passagem à equipe para a final. E o Ferroviário descontou aí, fez o gol que deu a vitória à equipe do Ferrão, que deu a classificação ao Ferrão, não deu a vitória, diminuiu a vantagem. E agora o Ferrão espera o outro adversário nordestino, professor. Afinal, é 100% do Nordeste. Rapaz, já previa isso no sábado, né? Que, né, apesar da torcida ser pro Zequinha, mas a gente sabia que a vantagem do Ferroviário era muito grande e Marcelo Vilar não ia perder essa grande oportunidade de chegar à final abrindo 3-1 que abriu lá no Castelão. Portanto, a equipe do Ferroviário vai à final. Mas o Zequinha também não é de todo mal, porque já está classificado para a Série C e já conseguiu acesso. É claro, todo mundo queria um dinheirinho a mais, e a possibilidade de pôr um dinheirinho a mais era justamente chegar à final para decidir. Mas, como você disse, quem está realmente em festa é o Nordeste, porque o Nordeste com certeza vai ter uma final nordestina, as duas equipes de lá, e mostra a força do Nordeste aí nas divisões de acesso do futebol brasileiro. Muito bem, então falamos aí da Série D. Aliás, hoje temos a outra partida, temos 13 e Imperatriz, o jogo é no Amigão às 21h15. O 13 precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar à final de maneira direta. 1-0, um gol de diferença, seja ele 1-0, 2-1, 3-2, ele leva às penalidades máximas. Só que hoje o Amigão vai estar lotado e pintado de preto e branco para empurrar o 13, professor. Eu acho que o 13 vai à final junto com o Ferroviário. E querendo o destino colocar Marcelo Villar e 13 novamente no mesmo caminho, né, professor? E Marcelinho Paraíba, né? Com certeza. Pois é, mas é muito bom isso aí, saber ver campos, estádios cheios, né? Torcida paraibana gosta muito de futebol. E o 13 tem, é dono de uma torcida imensa lá no estado. E com certeza vai lotar o Amigão e vai criar uma dificuldade muito grande pro Imperatriz conseguir administrar essa vantagem. É uma vantagem, agora precisa ver como que o Imperatriz vai administrar o jogo e a pressão que deve fazer o 13. Eu particularmente aposto que passa o 13, viu, Léo? Também aposto no 13, não vejo o Imperatriz, apesar que o Imperatriz também já surpreendeu bastante. É nessas horas aí que a gente vê um grande time de futebol. Quando, por exemplo, eliminou o Motoclube, que a gente esperava a passagem da equipe do grande maranhense, né? O Imperatriz é uma equipe grande no Maranhão, mas que não é tão conhecida fora do estado, né? Assim como o Motoclube é. Então, o Imperatriz foi passando, foi derrubando gigantes aí e chega a final, a semifinal para enfrentar o 13, chega a Série C. E agora, vamos ver o que vai acontecer nessa partida hoje, então, 21h15, no estádio do Amigão, lá na Paraíba. A partir de agora, a gente fala da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se cantava, foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se cantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Vira maravilha, faz mais um pra gente ver. Vira maravilha, nós gostamos de você. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol, tabelou, driblou dois zagueiros. Deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Vamos lá então, falar da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar da 15ª rodada da competição. Vamos falar então dos jogos pelo Grupo A. O Grupo A é o grupo das equipes do Norte e do Nordeste. A gente teve o Náutico batendo a Juazeirense por 1-0, esse jogo no sábado às 17 horas. E a vantagem do Náutico e do Atlético Acreano continua. Agora era de 2 pontos, agora é de 1 ponto. O Atlético do Acre perdeu toda a gordura que tinha para o Náutico pelos vários tropeços seguidos aí. Tivemos o Botafogo da Paraíba, dos Varistos do Pisa, batendo a equipe do Santa Cruz dentro de casa no Almeidão por 2-0. Marcos Aurélio comandou aí o passeio do Botafogo pelo Santa Cruz. Marcos Aurélio, que é aquele lá, ex-Luverdense, ex-Santos, ex-todo mundo, já jogou em todo mundo também, o Marcos Aurélio. O gol do Náutico, eu não falei, foi do Ortigosa. Tivemos também o ABC batendo o Salgueiro por 2-0. O jogo foi no Frasqueirão no domingo às 16 horas. Tranquilidade, Igor Leite e Luan marcaram os 2 tentos da vitória da equipe de Natal sobre o Salgueiro Atlético Clube. Também pelo Grupo 1 tivemos o Atlético do Acre empatando em 1-1 com o Globo. Mais um tropeço da equipe do Acre. E daqui a pouco eu tenho uma pergunta para fazer para o professor sobre essa partida. E o Confiança ressuscitou o Remo, viu, professor? 2-0, 2 gols no primeiro tempo. O Gabriel Lima, revelação da equipe do Remo, marcou por 2 vezes. Deixa aí, ainda continua na lanterna a equipe do Remo, mas tem agora 1 ponto só para tirar para sair da zona da degola. Então, é uma vitória importantíssima. E o Confiança saiu da zona de classificação, é outro que é um time que tinha uma boa gordura, perdeu toda ela, agora é o sexto colocado. Sobre o Atlético do Acre, professor, será que fartou perna agora, logo na hora de decidir para a equipe do Atlético? Eu quero crer que seja isso, viu, Léo? Porque se for outra coisa, eu que tinha uma simpatia muito grande pelo Atlético, eu vou deixar de ter essa simpatia. Eu espero que realmente seja falta de perna, o problema do elenco curto, reduzido, e a equipe não consiga mais manter aquele ritmo. Porque está me cheirando muito mal isso aí, porque a gordura que ele tinha, e dá chance até da gente achar que está acontecendo alguma coisa extra-campo aí. Mas eu vou esperar um pouco mais para me ver a fase de mata. Quando chegar o mata, eu vou poder dizer para você se faltou perna ou se é que está acontecendo aquelas malas que a gente sabe que anda para lá e para cá no futebol para ajudar uma ou outra equipe. É, muito bem. Então, a gente já sabia que o Atlético ia ter, em algum momento ia ter dificuldade, porque é uma equipe com orçamento limitado e que está fazendo mais do que a gente esperava, né? A gente esperava um Atlético talvez brigando para não cair em uma situação até de meio de tabela, e não. O Atlético ficou praticamente durante toda a competição no primeiro lugar. E acho que mesmo começando a tropeçar nesse momento, eu acho que está tropeçando na hora certa, porque ele fez a gordura, fez os resultados quando precisava, e agora chega nessa fase final, em uma situação em que dificilmente o Atlético perde a sua vaga no G4 nessas últimas três rodadas temos aí a se disputar. Então, eu acho que o Atlético, mesmo assim, continua ainda com a classificação. Quem cresceu na hora certa foi o ABC e o Botafogo, que venceram e agora chegam mais tranquilos, dependendo só deles, pelo menos, para chegar à próxima fase, com o Santa Cruz e o Confiança observando de perto, professor. Talvez até o Globo. Pois é, o Botafogo do Pisa acabou entrando no G4 agora, né? E o ABC também, duas equipes que não estavam no G4. Então, esse resultado desse final de semana foi muito importante. Agora, não tenha dúvida que a derrota do Confiança, essa sim foi de doer, hein? Porque, olha, o Confiança perdendo o Batistão pro Remo, que vinha na lanterna, que vinha aí na lanterna do campeonato, né? Mesmo vencendo, continua na lanterna. Então, essa vitória realmente acende a luz de alerta lá pro lado do proletário, lá pro lado do Sabino, que realmente o time o Dragão tá com um problema sério lá e pode até ficar fora da classificação, hein? Vamos falar então agora, a partir de agora, do Grupo B. Daqui a pouco a gente passa a classificação dos dois grupos. No Grupo B a gente teve a Tombense batendo Ipiranga de Erechim por 2-0 em Tombos no sábado. O Volta Redonda bateu o Bragantino por 1-0 fora de casa no Nabi Abichedi. Se colocou na briga pela classificação e complicou a situação. Não que complicou a situação do Bragantino, mas vai adiar uma rodada a classificação da equipe de Bragança Paulista. No jogo entre o líder e o vice-líder, 1-1 lá no Germano Kruger entre Operário de Ponta Grossa e Cuiabá. O Operário classificou a equipe do Cuiabá também com esse empate. Então, Operário, Cuiabá e o Botafogo. Botafogo bateu o Joinville por 2-0 fora de casa na Arena Joinville. Estão classificados nesse grupo. O Bragantino, a situação dele está muito confortável ainda, apesar da derrota. E tivemos também, só para a gente finalizar esse grupo, a Luverdense batendo o Tupi por 3-0. E o Joinville já foi para casa do chapéu. Professor, situação desse Grupo B, temos o grupo praticamente definido, a Luverdense, o Tombense e a Tombense ainda respiram, e o Ipiranga, o Tupi, eles vão realmente brigar entre eles para ver quem vai cair junto com o Joinville. É um grupo que já começa a se desenhar, definir, né? Operário, Botafogo, campanha irrepreensiva do Operário, hein? Operário que é o caçula na série C e já faz uma campanha de fazer inveja para qualquer equipe, né? 33 pontos, melhor do campeonato. O Atlético é o líder do outro grupo com 27, mas o Operário vem fazendo uma grande campanha. O Botafogo e o Cuiabá também, inclusive já se classificaram com antecedência. E o Bragantino está muito próximo de uma vitória aí, vai jogar com a Luverdense em casa, pode até vencer a Luverdense e classificar, faltando duas rodadas para acabar. A Luverdense fez um jogo importante aí contra o Tupi, que era um confronto direto aí para ver a quem caía, já que o Tupi é o nono colocado, é um daqueles que estão na zona do rebaixamento. E o Volta Redonda, sim, fez um grande resultado e pode sonhar ainda com a classificação. Volta Redonda, que está de quistado e técnico novo, não precisa ver se ainda tem fôlego nesses três jogos aí para conseguir a classificação. Mas não depende só dele, depende muito mais do Bragantino. Então eu acredito que deve ficar acomodada a situação nesses quatro que está aí, e os dois a cair é justamente o Tupi e o Joinville. Classificação dos dois grupos, então. O grupo A tem o Atlético do Acre na liderança com 27 pontos, o Náutico é o segundo com 26, o terceiro o ABC com 21 e o quarto é o Botafogo com 21. Esses estariam se classificando para a próxima fase. O Santa Cruz também tem 21, está na quinta posição. Confiança é o sexto com 19. O sétimo é o Globo do Rio Grande do Norte também com 19. O oitavo é Juazeirense com 16. Na zona da degola temos Salgueiro com 16 e Remo com 15 pontos aí em décimo lugar. O grupo B tem Operário de Ponta Grossa com 33 pontos, o Botafogo na segunda posição com 30, o terceiro é o Cuiabá com 29, o quarto é o Bragantino com 25, esses classificados até o terceiro lugar. O Bragantino ainda briga pela classificação, mas deve garantir a vaga sem maiores problemas, eu acredito, pelo menos. Volta Redonda é o quinto com 19, o Luverdense é o sexto com 18, o Tombense também tem 18, o Ipiranga de Erechim tem 16 pontos na oitava posição. E na zona da degola tem Tupi na nona posição com 14 pontos. E o Joinville é o décimo lugar com 10 pontinhos ganhos. Essa é a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos subir um degrau, vamos falar da Série B da competição. Muito bem, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar só pelos jogos do sábado, que a gente já falou também, todos os jogos da terça, da quarta, da sexta. Então, se você quer saber os resultados, passa para trás, vai, ouve os nossos programas anteriores aí. Os jogos do sábado. Sábado tivemos aí o Juventude batendo o CRB por 1-0. O jogo foi no Alfredo Jaconi, Juventude respira. E o CRB também não tá nesse momento não, tá sim, 2 pontos só da zona da degola, tá complicada sim a situação do CRB. O Coritiba e o São Bento de Sorocaba empataram em 2-2 lá no estádio Couto Pereira, no Alto da Glória, em Coritiba. O São Bento precisava da vitória, acabou empatando somente 2 gols do Ricardo Bueno. O Coritiba marcou com o goleiro Wilson e com o Ian Sassi. Tivemos também outro 2-2 entre o Oeste e Paysandu, resultado péssimo para a equipe do Papão da Curuzu, que fica pertinho da zona da degola, também o Paysandu. Então fica muito complicada a situação do Papão. O Oeste, esse empate deixa a equipe no meio da tabela, continua da maneira em que estava. E a Ponte Preta, que estava tão bem, a gente elogiou tanto o João Brigatti, não consegue perder para o Bobo Esporte fora de casa, professor. Que situação. A Macaca perdeu para o Lanterninha por 2-1, gol do Helder Maurílio e do Douglas Baggio. A Ponte desencantou com o Júnior Santos. A Ponte ressuscitou o maior morto dessa Série B, que não vencia, fazia 8 jogos já, o Boa Esporte, professor. Pois é, tudo para a Ponte entrar no G4, para a Ponte conseguir consolidar ali na zona de classificação. E, no entanto, ela foi até Varginha e acabou perdendo. mas jogou um péssimo primeiro tempo. E foi justamente ali que o time de Ney da Mata, hoje ele é o treinador, voltou lá pro Boa Esporte, ele que subiu o Boa Esporte para a Série B e agora está tentando salvar o Boa Esporte do rebaixamento outra vez para a Série C. E acabou fazendo 2 gols no primeiro tempo, e no segundo tempo aí o Júnior Santos descontou, mas já era tarde já, e a Ponte acabou perdendo. Portanto, parece que os dois times, tanto o Guarani quanto a Ponte, parece que quer ficar no meio da tabela. Nenhum dos dois quer chegar no G4, né, Léo? Deu errado a coisa no Boa Esporte, chama o Ney da Mata. Deu errado com o Ney da Mata, chama o Ney do Xavier. Deu errado com os dois, aí reza, né, professor? É mais ou menos assim lá no Boa Esporte. Aí cai. Vamos falar então da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é o líder com 30 pontos, o segundo é o CSA com 29, o terceiro é o Vila Nova com 27, o quarto é o ABC com 20, ABC não, perdão, o Avaí com 26 pontos. Da quinta posição está o Atlético de Goiás com 26, o sexto é o Figueirense com 25, o sétimo é a Ponte Preta. A Ponte Preta tem 24 pontos, mesma pontuação do Goiás. Goiás também tem 24, o Coritiba também tem 24, o Goiás na oitava e o Coritiba na nona posição. Guarani é o décimo com 23, Oeste tem 22 na 11ª posição, Juventude 21 na 12ª. Esses respiram por enquanto aliviados nesse momento. A partir do CRB do 13º, é todo mundo de olho na zona da degola. O CRB tem 18, Paysandu 18, São Bento 18. O Londrina, o último time fora da zona da degola, é o 16º com 17 pontos. E na zona do rebaixamento, Criciúma 16, Sampaio Corrêa 16, Brasil de Pelotas 15. E Boa Esporte Clube é o Lanterninha com 10 pontos ganhos. Professor Mauro Fernandes. Pois é, o Criciúma conseguiu uma grande vitória, mas não foi suficiente para tirar ali da zona do rebaixamento. E o Londrina também conseguiu fazer uma péssima campanha, está ali a um ponto do Criciúma, perto da zona do rebaixamento, e lá em cima está uma briga interessante, né? O Fortaleza brigando com o CSA por um ponto ali, o Fortaleza é o líder e o CSA colhe ali. O Vila Nova se mantém no G4, o time de Genuíno também vem ali bem, o Atlético, Figueirense, Ponte Preta, Goiás, Curitiba, Guarani, eu acho que esses 10 aí vão brigar pelo acesso. E os outros 10 vão brigar justamente para não cair. Portanto, tá muito bem essa disputa aí. Falta 3 rodadas para terminar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E me parece que a briga é de titã, viu, Léo? Muito bem. Então, vamos ao nosso apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com Série A do Campeonato Brasileiro aqui no Rio Vox Esporte Clube. Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. 0800-888-6262. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Oferecemos para você pães, bolos, doces e salgados. Venha experimentar nossos produtos e deixe a sua festa muito mais gostosa. Faça já suas encomendas. Aos domingos temos diversas opções em assados. Tudo preparado com muito capricho, eficiência e qualidade. E um ótimo atendimento. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Tradição em padaria. Rua Doutor João Tobias, 272 Centro. Telefone para encomenda 3493-3580.

chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão e dor. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial e dor. Estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube para você através da Rio Vox FM. Que bom que você está aqui conosco para acompanhar esses 60 minutos de esporte. Sem mais delongas, já vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Começamos pelos clássicos do final de semana. O Flamengo bateu o Botafogo por 2-0. Gol do Matheus Sávio. Um golaço do Matheus Sávio que recebeu, encarou a marcação, abriu a bicicletaria, porque o tanto que pedalou para cima da marcação, Matheus Sávio, dentro já da área, ele bateu no canto do goleiro Jefferson, um golaço, aliás, no ângulo, né, do goleiro Jefferson. E o segundo gol foi marcado pelo Lucas Paquetá, que é um dos melhores jogadores aí da equipe do Flamengo. No segundo tempo, fazia tempo que eu não via tanto chute de fora da área numa partida. O Botafogo chutava, mas não deu certo não, viu, professor? O Flamengo conseguiu segurar a vantagem da partida, da vantagem do início fulminante, né, do início ótimo do Flamengo no jogo, e bateu o Botafogo. Marcos Paquetá com sua segunda derrota consecutiva, professor. O Botafogo precisa ficar ligado no começo da partida e também marcar gol, porque não adianta só chutar, né, professor? Já o Flamengo tá feliz, líder, mais líder do que nunca, professor. Ah, realmente, né? O Flamengo sobrou, né? O Flamengo, lá no Rio de Janeiro não tem equipe para bater o Flamengo. O Flamengo tá bem na frente de todas as outras três grandes equipes lá do estado. Então é uma pena que as outras equipes não consigam, mas o Flamengo se recupera bem. O pessoal lá do Baiano, lá do Bar do Sabá, tá tudo feliz, flamenguista, que conseguiu se recuperar bem depois de perder para São Paulo. E o Botafogo começa a ficar preocupante para a torcida do Botafogo, que vem de segunda derrota consecutiva, perdeu aqui Itaquera para o Corinthians e agora perde para o Flamengo. Então, e o Marcos Paquetá, que faz 15 anos que está fora do Brasil, trabalhando lá no Oriente Médio, parece que está meio desatualizado das coisas aqui do Brasil. Oxalá o Botafogo conseguir encontrar seu caminho. Perde o goleiro por um tempo aí, um longo tempo aí, o Jefferson, que teve uma contusão no pescoço séria. E o Botafogo, me parece que não vai ter as mesmas forças que a gente viu nesses dois últimos campeonatos, né, Léo? Vai perdendo aí um pouco do que conseguiu nos últimos torneios, né? Vamos falar do São Paulo e do Corinthians. Eita, que o São Paulo tá, a torcida do São Paulo tá feliz, meu professor, porque o São Paulo jogou muito bem e foi a noite do Reinaldo. A torcida fala que ele é o King Naldo, né? Jogou muito bem, fez os dois gols, fez dois dos três gols do São Paulo, né? Todos os gols saíram no segundo tempo. Primeiro foi do Anderson Martins, uma bola alçada na área. O Anderson, que não é nem tão grande assim, que, né, o forte do São Paulo em bola aérea é o Arboleda, né? Mas quem marcou foi o Anderson Martins, que abriu o placar. Depois o Reinaldo fez dois tentos, né? O primeiro numa falha da defesa do Corinthians, o segundo numa falha do Cássio. E o Corinthians descontou com o Jonatas num bonito gol, mas é impressionante o domínio do São Paulo nessa partida, né, professor? Parece que a gente vai falando, o São Paulo não vai brigar por título, não vai brigar, mas parece que cada dia eles vão queimando a nossa língua, viu, professor? Porque o São Paulo vem jogando um futebol muito bacana de se ver. Realmente, São Paulo fez duas grandes partidas, o Flamengo lá no Maracanã e agora no Morumbi com 58 mil pagantes. E o São Paulo do Aguirre parece que os jogadores estão entendendo a proposta e a filosofia do Aguirre, né? O Aguirre preparou uma surpresa lá pro treinador do Corinthians, né? E acabou os Marlos entrando nessa armadilha que o Aguirre preparou, né? Fazendo com que o Reinaldo jogasse um pouco mais adiantado, compondo a segunda linha lá na frente, e isso parece que criou dificuldade, tanto é que criou dificuldade que o Reinaldo fez 2 gols, né? Então eu vejo que o Aguirre parece que está já com o São Paulo na mão e o São Paulo está pegando bem a sua cara. E o Corinthians, infelizmente, o corintiano, o Corinthians está meio desarrumado, os jogadores parece que estão seguindo caminhos diferentes do que tinha antes, né? Veja o caso do Romero, o Romero está muito estrelado, achando que é craque, e não é, e está prejudicando o Corinthians. E o Cássio, que foi tão bem no jogo contra o Botafogo, acabou aceitando, tomando um frango lá, mas ele tem crédito. Mas a vitória do São Paulo, o futebol do São Paulo, foi muito superior, tanto a Flamengo quanto ao Corinthians, na noite de sábado, no Morumbi, hein? Corinthians que perde o Rodriguinho foi negociado com o Pirâmides Futebol Clube do Egito, uma bagatela, preço de banana. Mas como vende mal o Corinthians, professor? E o que é pior, o Capivariano tá nessa também, O Capivariano vai ganhar uma moeda. Que beleza, mais pelo Capivariano do que pelo Corinthians, né? Porque o Corinthians é brincadeira, vender um dos principais jogadores do título, né? Do último título do brasileiro, né? Você pega e acaba vendendo ele a preço de banana, né? Mas é o Corinthians, o presidente do Corinthians disse esses dias, o repórter perguntou para ele, e o que está acontecendo, que está desmanchando o time, né? Ele foi irônico, como sempre, e disse, o Corinthians vai disputar com o Sub-20 o Campeonato Brasileiro, né? Mas olha, e mesmo sendo o Andrés, mesmo sendo a história que ele tem no Corinthians, o Corinthians aqui tome tento, porque se o Corinthians começar a despencar, olha que essa torcida do Corinthians não é fácil, hein? 6 milhões de dólares é a negociação. O Pirâmides fez a mesma proposta pelo Moisés, foi recusada pelo Palmeiras. O Corinthians não recusou, o Rodriguinho se despede do Timão. Vamos falar de mais uma partida, senão dá tempo da gente falar de tudo aqui. Paraná e o América Mineiro. O Paraná venceu por 1-0 a equipe do América. Quase saiu da zona da degola. Falta um pouquinho pro Paraná sair da zona da degola. O gol foi do estreante Rodolfo, numa jogada feita pelo Silvinho. Jogou na área, deu uma confusão lá, o Rodolfo conseguiu desviar para o gol. Vamos falar também do Bavi, professor. Com o Creu do Vinícius, o Bahia passeou, fez 4-1 para cima do Vitória. Uma grande atuação do Zé Rafael, que fez gol, sofreu pênalti e comandou a vitória da equipe do Bahia para cima do Vitória. E respira, né, professor? Pois é, e eu que apostei no Vitória sábado, hein? O time do meu amigo Mancini lá precisa é tomar tento, porque olha, precisa ajudar nós, né? Ajudar nós aqui, porque olha, tomar 4 no derby, tudo bem que foi na Fonte Nova, mas não justifica tomar 4 coquinhos e um passeio que o Vitória tomou. O Bahia vinha aí, apesar de ter classificado aí na Copa do Brasil, mas perdeu pro Vasco, perdeu pro Sampaio Correia, a Copa do Nordeste, e agora parece que o Anderson tá começando a trazer o time outra vez para voltar a ser competitivo. Mas não tenha dúvida nenhuma que acende a luz de alerta lá pro lado do Barradão, né, Leon? Se já não tava acesa, agora tem que acender, mas tem que acender um holofote, não a luz só no Barradão. E o Bahia, o duro que agora no Bahia a torcida vai achar que ela que foi a culpada pela vitória depois de bater nos jogadores, né? Complicado, né? Vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco bateu o Grêmio com um gol relâmpago de Andrés Rios no comecinho do jogo. Teve jogador expulso, seu lateral esquerdo foi expulso e conseguiu segurar o Grêmio. O Grêmio precisa colocar o pé na forma, hein, professor? Nessa rodada teve 3 jogos que me surpreendeu, Léo. Um deles é justamente esse. A vitória do Vasco frente ao todo poderoso Grêmio, o Grêmio do Renato Gaúcho. Essa vitória do Vasco, né, Mauri? Acho que nem você estava acreditando, porque sexta-feira você falou para mim que não acreditava também na vitória aí. Mas até os corintianos fanáticos do Vasco não acreditavam nessa vitória. Mas como de se esperar, né, o Jorginho conhece muito bem as entranhas do Vasco e conseguiu armar muito bem a equipe, né? E eu não digo nem tanto que tudo que o Jorginho fez foi o suficiente para o Vasco ganhar, não. Foi mais incompetência do Grêmio, e o Grêmio não estava num dia muito bom lá, porque perdeu um caminhão de gol. E porque você jogar o time do Vasco, perdeu um jogador no primeiro tempo. Você jogar 15 minutos do primeiro tempo e mais 45 do segundo, um time que é campeão da América, não conseguir fazer um golzinho para empatar, é incompetência do time do Grêmio. Portanto, o Vasco não tem nada com isso e conseguiu cravar 3 pontos importantíssimos, viu, Léo? Com certeza, muito importante esses 3 pontos aí para o Vasco da Gama. Na Ilha do Retiro, tivemos Pedro passeando. Eita, que ele, talvez o Pedro, numa próxima Copa, seja o nosso camisa 9, viu, professor? Como o centroavante é muito competente e é um menino abusado, ele bate de fora da área também, chuta muito bem. Pedro fez os 2 gols da vitória do Fluminense sobre o Sport. 2 pro Flu, 1 para o Sport, professor. Pois é, esse é um dos... Eu falei que teve 3 jogos que me surpreendeu, né? Esse é o segundo jogo que me surpreendeu, porque eu não apostava na vitória do Fluminense, não. Eu achava que o Sport ia passar o carro em cima do Fluminense. Não foi isso que a gente viu. O Marcelo, que não é estrategista, conseguiu arrumar muito bem a equipe do Fluminense. E o Pedro foi o grande jogador, viu, Léo? Ele fez 2, viu, Léo? Mas perdeu mais uns 4 ou 5, porque eu vi os melhores momentos e estava vendo que realmente ele perdeu. Mas só perde quem trabalha, quem está ali no meio do back, né? E ele é um jogador interessantíssimo. E é daquele tipo de jogador. Ó, o Cruzeiro precisou ir lá no Equador buscar o Barco, não foi isso? Pois é, ele tem o mesmo estilo do Barco, do Fred, daqueles jogadores que está em extinção aqui. Portanto, é um menino novo, um menino que aparece aí, já assume a artilharia do Campeonato Brasileiro. Portanto, vamos ficar prestando atenção nesse menino aí, viu? E ele pode ser um daqueles que pode ajudar o Fluminense a não cair. Com certeza, o Fluminense nesse momento está na parte de cima da tabela, está numa situação confortável, graças aos gols do Pedro, o centroavante tricolor. Tivemos na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, aliás, Palmeiras batendo o Atlético na Bacia das Almas, na última bola do jogo, com muita reclamação do Atlético Mineiro, mas muita reclamação. Não sei não, eu acho que precisa reclamar com o Juninho, que deu, o Palmeiras acertou a liberar o Juninho pra jogar, né? Porque o gol que ele entregou pro Moisés, né? Tranquilo, foi lá, deu a bola pro Moisés fazer o gol, achava que tava jogando no mesmo time ainda. O Luan empatou para a equipe do Galo, né? O Luan fazer gol de cabeça no Palmeiras também tá de brincadeira, o Luan que tem 1,20m de altura. Bruno Henrique desempatou com um golaço de falta do Bruno Henrique. Até na transmissão você escuta a bola batendo na trave, o barulho da trave e a bola entrando no gol do Vitor. Sem chances para o Vitor, um golaço do Bruno Henrique. O Chara também fez um belíssimo gol, um chute de uma felicidade tremenda do jogador colombiano, bateu no canto do Everton, sem chance para o goleiro do Palmeiras. E na última bola do jogo, a bola foi alçada para a área. O Daverson deu a casquinha que tirou o Vitor da jogada. E o Bruno Henrique fez o gol que deu a vitória do Palmeiras. Finalmente ganhou, mas é mais um jogo que o Roger mexeu mal, viu, professor? Porque o Palmeiras fez o segundo gol. Ele foi lá e tirou um atacante, que é o Dudu, e colocou um volante, que era o Jean. Aí tomou o gol, 1 minuto depois ele fez a mesma substituição, só que ao contrário, tirou o Felipe Melo para colocar o Daverson. Então, o Roger ele tá se atrapalhando um pouquinho nas substituições. Essa vitória foi meio que naquela sorte, né, de ter o último. Não, também na competência do Daverson, fez um ótimo trabalho fazendo a famosa casquinha e dando a bola para o Bruno Henrique fazer, e tá jogando muito também o jogador do Palmeiras, o Bruno Henrique. Mas é importante, precisa vencer adversários desse quilate, adversários do quilate do Atlético Mineiro, e se coloca de novo na briga, né, professor? Ah, sem dúvida. O Palmeiras, ele... Eu não digo nem que ele se atrapalhou, viu, Léo? Eu digo que ele quis fazer uma coisa, tomou empate e corrigiu imediatamente aquilo que ele tinha pensado que já não tinha dado certo mais. Porque quando ele colocou o Jean, o objetivo era guardar o 2-1, não é isso? Mas o Durk daí recuou cedo demais, não? Justamente, ele chamou o time do Atlético pra cima. E vamos e venhamos, o Atlético tem um belo time. Com certeza. Um belo time, como você falou, esse Xará aí joga muito, um jogador muito veloz, rápido, e olha a facilidade que ele chapou aquela bola que o Elias arrumou pra ele. Olha, ele veio na corrida, chapou ela com uma maestria que parecia que tava brincando. O Elias fazendo pivô, né? É, mole. Então, o Roger imediatamente corrigiu aquilo que ele fez, colocou o David lá, e foi justamente ele que participou. Mas tem que tirar o chapéu pro Fernando, pro Bruno Henrique. O que tá jogando esse menino? E eu vi a entrevista dele depois do jogo, e eu presto muita atenção nos pormenores do futebol. E eu vi a entrevista que ele deu, olha, tá de parabéns, tem que tirar o chapéu, é esse tipo de jogador que nós precisamos nos grandes clubes. Enalteceu o trabalho do treinador, fechou o grupo está com o treinador, e que essa vitória vai dar tranquilidade para o time prosseguir e ser aquele time que a torcida e a boa parte da imprensa espera. Portanto, essa vitória vai ter um sabor muito importante para o trabalho, a continuidade do trabalho e mais tranquilidade para poder trabalhar. E fica acendida a luz de alerta aí com referência ao Dudu, né? Porque também, o que o Dudu jogou ontem, e olha, e eu tava até postando com meu pai, que nós tava assistindo o jogo junto, eu e meu pai, que o Dudu ia aprontar ontem da hora que fosse sair do campo. Não aprontou, mas também não demonstrou aquele Dudu de raça, de empenho que nós temos visto em outros jogos. Parece que o Dudu que jogou ontem é o Dudu que nós vamos, infelizmente, ver daqui pra frente no Palmeiras, aborrecido pela não ida pra pegar os 3 caminhões de dinheiro lá da China. É, o Johan tá pedindo passagem, o menino vai jogar bola. Mas, lembra que a gente tinha comentado aqui que o Palmeiras está fazendo o rodízio da braçadeira de capitão? Não está fazendo mais. Bruno Henrique foi eleito por Roger Machado, novo capitão da equipe do Palmeiras. Agora a outra questão, professor. Não pode mais comemorar gol? É brincadeira, né? Moisés tomou cartão comemorando o gol, Luan tomou cartão comemorando o gol, não pode mais? Não é brincadeira, não. Os árbitros estão de brincadeira. Os árbitros não, né? É quem determina para os árbitros que tem que fazer isso. Então tá ficando chato demais o futebol, gente. A maior emoção do jogo é o gol. Se o cara não puder comemorar o gol mais, o Luan tomou cartão. O que o menino lá, o Moisés, fez para merecer cartão? O nome dele... O Luan fez para merecer o cartão? É, o que o Luan fez para merecer o cartão, o Moisés simplesmente pegou lá, como não tem um cajado, ele pegou a câmera do rapaz lá e fez a posição de um cajado. Quer dizer que tá muito... fica com a palavra aí, comendando o Marinho, o Coronel Marinho lá, que é o responsável pelo arbitragem da CBF, para responder isso pra gente, né? O porquê, o que que tá acontecendo? O gol, tem que punir quem fez o gol, quem comemora gol, é? Deixa os meninos comemorar, pô, o futebol o gol é a êxtase do futebol, é o maior momento do futebol, é a hora que é o êxtase mesmo, né? Os atletas, é o momento que eles podem extravasar, que eles têm que extravasar, e os jogadores não podem mais. Então, a arbitragem da CBF tem que tomar vergonha na cara e rever isso que está acontecendo, né? Temos aí nosso amigo Dan, lá do Japão, está nos ouvindo. Um abraço para você, Dan. O Dan ouviu o programa inteiro nosso aqui, rapaz. Um abraço para o nosso amigo Dan, lá do Japão. Então, o Palmeiras venceu a equipe do Atlético Mineiro por 3-2. E para finalizar, temos duas partidas. A primeira é o Santos e o Chapecoense, que esse jogo foi tão ruim, professor, que não tem nem muito o que falar. Santos e Chapecoense, filme de terror, Léo. Filme de terror às 19. Às 7 da noite, olha... Que coisa, o que podemos esperar? A Chapecoense, tudo bem, é um time que tem as suas dificuldades, né? Mas o Santos, você vê o jogador do Santos jogar, você vê o Gabriel, que não é uma heresia falar Gabigol, né? Então é Gabriel, né? Devia ser proibido. É, então você vê tudo isso acontecendo aí com o Gabigol aí, o Gabriel que não joga, o Copete, o Renato que tá mal, parece que tá carregando um caminhão pesado, duro de carregar, o David Braz, parece que é a primeira vez que joga futebol, não é isso? Então, o menino que veio lá da Itália, lá o lateral esquerdo, que vem mal também, começou tão bem o campeonato, e agora sobra tudo pro Jairzinho, tudo na costa do Jair. Ah, eu vou te dizer, viu, o Santos quarta-feira vai ter problema sério na Vila Belmiro, viu, Léo, contra o Flamengo, só o Flamengo o Santos pega. só para ajudar, né? E o outro jogo da noite, a gente teve a equipe, a gente não é que a gente tá falando pouco porque é o Santos, não, é porque não tem o que falar do jogo. O jogo foi ruim, foi péssimo. Os melhores momentos deu quanto? 3 minutos de melhor momento. Eu tava assistindo os melhores momentos de todos os jogos para falar aqui com vocês, nossos ouvintes. E todos os jogos têm 8 minutos de melhor momento, todos os jogos têm 7, tem 6. O do Santos tem 3 minutos de melhor momento, gente. Não tem melhor momento na partida. Muito ruim mesmo. E o Cruzeiro e o Atlético Paranaense fizeram um jogo com polêmica de arbitragem. O senhor Jean-Pierre, lá o árbitro gaúcho, que para ser ruim ele tem que melhorar um monte, viu? Porque é muito fraco esse árbitro. O Cruzeiro virou para cima do Atlético do Paraná, chega ao G3 e deixa a situação do Atlético... A situação do Atlético é delicadíssima. O Atlético abriu o placar numa bela cobrança de pênalti do Guilherme. O Arrascaeta, no meio de dos dois zagueiros do Atlético do Paraná, né? No meio do Thiago Heleno e no meio... Qual é o outro zagueiro do Atlético? Não me recordo quem é o outro zagueiro, não apareceu também aqui. Mas é do Thiago Heleno e outra ameba lá do Atlético Paranaense. Do Corinthians. O Thiago Heleno e o outro quem? O que era do Corinthians aí, o Paulo Henrique, não? O Paulo André. Paulo André. No meio dos dois, o Arrascaeta, que tem 1,20m de altura também, feio de cabeça. E Hernan Barcos fez o segundo gol do Cruzeiro também, numa bola alçada na área que ele chegou para escorar para as redes. Boa partida do Cruzeiro, boa partida do Arrascaeta e boa partida do Hernan Barcos, viu, professor? Agudo chamando para ele a responsabilidade, teve muitas oportunidades e coroou a sua bela atuação com o gol que deu a vitória ao time de Minas Gerais, professor. Ah, sem dúvida, o Cruzeiro é um time que tem um elenco, tem um treinador competente e realmente vem fazendo grandes jogos aí, não parou, fez grandes amistosos e está aí, parece que é a equipe que está disposta a vencer os campeonatos, principalmente os de mata-mata, que vai começar agora a pegar fogo aí. Então, e ontem na estreia do Barco, o Barco fez 2 para valer 1. Então, é realmente o Barco... E o outro que ele fez, ele não tava impedido, menino, né? O Robinho não tava impedido, né? E esse foi mais um erro da arbitragem. Pois é. Então, o Cruzeiro tá muito bem, viu? Muito bem, apesar de contar com a ajuda dos backs do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro não tem nada com isso. E o Cruzeiro saiu tomando gol, o Cruzeiro tá virando todos os jogos. E isso dá uma força para a equipe que vocês não fazem ideia. Então, o Cruzeiro precisa ficar prestando atenção nele, quem realmente quer chegar ao título, viu? É isso aí. Então, classificação do Campeonato Brasileiro, o líder é o Flamengo com 30 pontos, o segundo é o São Paulo com 29, na terceira posição está o Cruzeiro com 24 e o quarto lugar é o Atlético Mineiro com 23. O quinto é o Palmeiras com 23, na sexta posição está o Inter com 23, mas o Inter pode assumir a terceira posição. O Inter joga hoje contra o Ceará, o jogo é no Beira-Rio e pode assumir a terceira posição do campeonato. O Grêmio é o sétimo colocado com 23 também. Na oitava posição está o Corinthians. A partir daqui, a partir do Grêmio, professor, a gente vai passar uma linha aqui e vai saber quem vai brigar na parte de cima e quem vai brigar na parte de baixo. Do Grêmio pra cima é o pessoal que vai brigar. Esse pessoal que a gente falou até agora é o pessoal que vai brigar por título. Do Corinthians pra baixo é um pessoal que não vai. Eu acho que não chega na parte de cima da tabela pra brigar por coisas maiores. Então, ó, o Corinthians é o oitavo com 19, o Vasco é o nono com 19, o Sport décimo também com 19. O Fluminense, 11º com 18, o Botafogo é o 12º com 17, o Bahia é o 13º com 16, a Chape também tem 16 na 14ª posição, o Santos é o 15º colocado com 15 pontos, o Vitória também tem 15 pontos e é o último time fora da zona da degola, o 16º colocado. Na zona do rebaixamento está o América Mineiro com 14, o Paraná Clube com 13, o Atlético do Paraná com 10 e o Ceará com 8. O Ceará, lembrando, tem jogo a menos, joga hoje contra o Internacional. E a gente vai encerrando a nossa programação esportiva de hoje. Eu quero agradecer muito a companhia do professor Mauro Fernandes conosco. E amanhã tem trabalho na Associação Olímpica Rio-Pedrense, professor? Tem trabalho normal amanhã na Associação Olímpica Rio-Pedrense, mas eu vou estar aqui para ajudar você a fazer o programa, que amanhã a gente precisa falar da Bezinha, né? Muito bem. E se Deus quiser, amanhã eu vou estar aqui com você e vou sair correndo daqui para dar o treino amanhã lá para a Associação Olímpica Rio-Pedrense. Eu agradeço você, Léo, e eu agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta segunda-feira. Eu desejo que vocês tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade de